Vienne, 96.2. La FM en couleur. Bem-vindos então para mais uma emissão de Janela Aberta. São 20 minutos das 2 da tarde. Por aqui sim, muita música a bombar. Meu nome é Carla Gamboa e eu sou a sua companhia destas tardes de sábado. Desculpa. Hoje venho aqui para te falar. O que não consigo mais esconder. Já não quero ser o último cais, um amigo e nada mais, um refúgio para esquecer. Para esqueceres a dor que alguém te fez e secar a ferida que eu não fiz. Apenas te peço para entender. Chama-se Leandro e este foi Desculpa, Não Posso. Dose dupla para os Capa Negra nesta emissão de Janela Aberta. Eu não consigo resistir. É demais, é demais. Esta chama-se Sempre a Bombar. E é Sempre a Bombar que vamos até às 4 da tarde. Sei que vão gostar da nova dança. Todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço, ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa até o amanhecer. Agora só nos resta começar a mexer com as mãos no ar. Oh, vão gostar da nova dança. Todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço. Ninguém vai parar neste bailão. Mas sinto que a saudade bate, o sei que contigo me rei, já não te mereço. Lindos momentos que passei, tudo te agradeço. Mas sinto que a saudade invade o meu coração. Eu te chamo, é grande a saudade, dá-me o teu perdão. Para te amar e tirar esta dor, só por ti vou chamar. Estou aqui, tu volta, por favor. Para te amar com amor, para te amar e tirar esta dor, só por ti vou chamar. Estou aqui, tu volta, por favor. Mas sinto que a saudade invade o meu coração. Eu te chamo, é grande a saudade, dá-me o teu perdão. Para te amar com amor, para te amar e tirar esta dor. Só por ti vou chamar. Estou aqui, tu volta, por favor. Amar e tirar esta dor. Só por ti vou chamar. Estou aqui, tu volta, por favor. 14 horas e 33 minutos. Esta é a melhor frequência do mundo. Nós somos Rádio Arconciel. Em português, para bom português, para bom entendedor. Rádio Arco-Íris. A transmitir de Orléans. Em 96.2 FM. E a sua companhia é, sem dúvida nenhuma, a melhor do mundo. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Arc-en-ciel Orléans 96.2 FM, la radio qui nous aime. Sem dúvida nenhuma, e gostamos de si cada dia e cada vez mais. Ai, é tão bom estar lado a lado consigo. O meu nome é Carla Gamboa e esta é a Janela Aberta. Hoje é o 184º dia do ano de 2021. E estamos a 181 dias para o final deste ano e para comemorarmos, entre muitas outras coisas, como é óbvio, para comemorarmos o Natal. Ai, que saudades do Natal. Está quase, hein? Este ano está-se a passar tão depressa. Vocês sabem também o que é que se passou muito depressa, eu vou-vos dizer. Os Santos Populares. Opa, já cá estamos outra vez. E já faz 2 anos que a Arc-en-Ciel não pode comemorar ao vivo e a cores. Portanto, vamos comemorando assim. Esta manhã, Christine teve uma emissão fenomenal. Da Futrica, Ustica, Larica, Mangas, Portuga. Fecha-se em copos e copas, cafés e cachopas, Trabuca e Madruga. Alfarla, fiambrado, pachola, remelgado, pedimpa levantada em garrafal. Amigo do amigo, farelo e muito umbigo, vestiu-se e veio a pé para o arraial. Viva Santo António, viva São João, viva o 10 de junho e a restauração. Viva até São Bento, se nos arranjar, muitos feriados para festejar. Gosta de armar ao efeito, baboso e com jeito para ser bagalhudo. Mas na mulher do carteiro já manca o dinheiro, alface se é tudo. Se ele anda com merveco, gracina de um caneco, lá vai o lascarino para o granel. E faz as partes gagas, fosquinhas de aldeagas, palrando até fazer grande arancel. Viva Santo António, viva São João, viva o 10 de junho e a restauração. Viva até São Bento, se nos arranjar, muitos feriados para festejar. Ficou viúva até com caminhos vai dar ao esquinaço. És estupião das nicas, das bocas e das dicas que pegas nos calcantes e te vais. Adeus, leão dos trouxas, chupado das carochas, que foste no embrulho uma vez mais. Viva o Santo António, viva o São João, viva o 10 de junho e a restauração. Viva até São Bento, sem nos arranjar muitos feriados para festejar. Para não esquecer que o Consulado Honorário de Portugal em Orléans mudou o seu número de telefone. A partir de agora é o 02-38-62-68-86. 02-38-62-68-86. Não se esqueça, é o novo número de telefone do Consulado-Geral de Portugal em Orléans. Vamos continuar com as boas músicas bem portuguesas para estes santos populares. Vamos até ao Porto e esta acho que toda a gente conhece. E vamos todos cantá-lo juntos também. São João bonito, que bonito que ele é. Com os seus caracóis doiros e o seu coelhinho ao pé. O seu cordeirinho ao pé, não há nenhum assim. Pelo menos para mim, em mesmo São José, Santo António já se acabou, o São Pedro está a se acabar. São João, São João, São João, dá cá um balão para eu brincar. São ainda mais bonitas na noite de São João, na noite de São João. Não estavam só, o que é que o santo lhes faz? Vai tudo no balão. Santo António já se acabou, o São Pedro está a se acabar. São João, São João, São João, dá cá um balão. La radio Arc-en-Ciel est à la recherche de trois animateurs en langue française, un animateur ou animatrice pour l'accordéon français, une pour la musique moderne et une pour la musique de nos régions. Da viela mais escondida, cheira a iscas com elas e a vinho. Um craveiro numa água furtada, cheira bem. Cheira aqui, cheira a Lisboa. Pois é. Uma rosa a florir na tapada, cheira bem, cheira a Lisboa. A fragata que se ergue na proa, a varina que dá e vai passar. Cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiro de flores e de mar. Lisboa. Cheira bem, cheira a Lisboa. A fragata que chega na proa, a varina que está aí a mãe passar. Cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiro de flores e de mar. Lisboa cheira aos cafés do Brasil. O fado cheira sempre a solidão. Cheira a castanha assada se está frio. Cheira a fruta madura com a febra. Os lábios têm o cheiro do sorriso. Manjerico tem o cheiro de cantiga. E os rapazes perdem o juízo quando lhes dá o cheiro à rapariga. Um craveiro numa água furtada cheira bem, cheira a Lisboa. Uma rosa florida tapada cheira bem, cheira a Lisboa. A fragata que se ergue na proa, a varina que está aí a mãe passar. E mãe passar, cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiro de flores e de mar. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Mais une fois, voltamos a relembrar que la radio Arc-en-ciel est à la recherche de trois animateurs en langue française. Un animateur ou animatrice, bien sûr, pour l'accordéon français. Un animateur ou animatrice pour la musique moderne, musique d'aujourd'hui. Et un animateur ou animatrice pour la musique de nos régions. Donc, si tu kiffes la radio, si c'est ton délire, si aimes la communication, si tu aimes la communication, alors vas-y, viens et rejoins-nous sur Arc-en-ciel, on t'attend. Tu vas voir, c'est quelque chose de phénoménal. Malgré le fait que nous, on parle tous ici en portugais, on n'oublie jamais, jamais le fait qu'on est en France et qu'on aime ce pays, qui est la France. Radio Arc-en-ciel, Orléans, en 96.2 FM et pour tout le monde sur www.radio-du6arc-en-ciel.fr. C'est la meilleure radio. Viens et rejoins-nous. On est à la recherche de trois animateurs ou animatrices en langue française. En parlant de musique, a minha menina, Raquel Tavares. Tantos anos que trabalhamos juntas. É bom, ela voa sozinha. No Largo da Graça, já nasceu o dia. Ouço um passarinho, vou roubar-lhe a melodia. Meu amor de longe ligou, abençoada alegria. Junto ao miradouro, pombos e estrangeiros vão a cirandar como fazem dia inteiro. Meu amor de longe já vem buscar-te no correio. Barcos e gaivotas do Tejo, vejam o que eu vejo, é o sol que vai brilhar. Meu amor de longe está prestes a chegar. Telhado para mim, mal o conheci, eu achei desse modo. Logo pude perceber o fado que ia ter por ver nele o fado todo. Chega de tragédias e desgraças, tudo a tempo passa, não há nada a perder. Meu amor de longe voltou só para me ver. Por tranças no cabelo, meu amor de longe há de vir beijar-me no castelo. Eu a procurá-lo, ele a vir a foito, carro dos prazeres, número 28. bem como é que é. Talhar para mim, mal o conheci, eu achei-o desse modo. Logo pude perceber o fado que ia ter por ver nele o fado todo. Chega de tragédias e desgraças, tudo o tempo passa, não há nada a perder. Meu amor de longe voltou só para me ver. Chega de tragédias e desgraças, tudo o tempo passa, não há nada a perder. Meu amor de longe voltou só para me ver. Só para me ver, só para me ver. Voz da menina linda do fado, ela chama-se Raquel Tavares. Para ouvir ficou Meu Amor de Longe. É tão lindo este tema, mais linda ainda é ela. Hoje é o 184 dias que já se passaram e 181 dias que faltam para o fim de 2021. Ai, eu já vi isto melhor. Eu já vi isto muito melhor. Para ouvir vamos ficar já a seguir com Ana Moura. Ana Moura, esta menina linda também da música do fado português. Gosto tanto. A frase de hoje para refletirmos todos juntos. É uma frase conhecidíssima de Bob Marley e ele dizia assim: Deus enviou-me à terra com uma missão. Só ele pode me deter. Os homens nunca poderão. Outra vez, Bob Marley dizia, e muito bem, com toda a razão: Deus enviou-me à terra com uma missão. Só ele me pode deter. Os homens nunca poderão. Vamos lá, do início, com Ana Moura, Dia de Folga. A minha rua, sol pela janela, o senhor jeitoso da travessa ao bebequim. O galo descansa, disse a criança, hoje não há birra, se tudo diz que sim. O casal em guerra do segundo andar fez as pazes, estava fora a namorar. Cada dia é o bico de obra, uma carga de trabalhos faz-nos falta. É dia de folga, sem pressa, diário invencível. Sai a saltos, rima, vou descer a rua, pode o trânsito parar. O guarda desfruta, a fiscal a multa, passo e o turista faz por não atrapalhar. Dona Laura hoje vai ler o jornal, na cozinha está o esposo de exemplar. Cada dia quarto dia do ano de 2021 e faltam 181 dias para o fim de 2021. Tralala! Ana Bacalhau. Bacalhau é o meu nome. Dizem que ele há mil maneiras de cozinhar bacalhau e que só há mais Marias que Anas em Portugal. Nasceu Ana Sofia Bacalhau na certidão e desde esse belo dia sou eu que faço questão. Quando eu era pequenina muitos achavam bizarro Bacalhau de sobrenome, tornou-me num bicho raro. E a mim que era gorducha com este jeito engraçado dava muito conteúdo para piadas de miúdo e que xixi para o lado. Foi com isso que aprendi que há sempre alguém no desdém. Se não gostas de ti não há de gostar ninguém. Desde então que decidi vender o meu peixe bem, ter orgulho no BI, valer-me do meu QI e da minha voz também. Ana é não comum, mas é uma não própria. Quando é propriedade a mim não podia ser que eu sobre um bacalhau no fim. Tenho peixe por homónimo, fica tão bem assim que parece pseudónimo. Para toda a gente e Ana só para o meu pai. Sofia só lá em casa, no colo da minha mãe. Bacalhau só para os amigos, colegas de muita farra, desde o liceu de Benfica. Há letras com as amigas quando tocava a guitarra. Sei que Ana é pequenina, mas quando isto com a sardinha, com certeza que esta brasa tem de ser fechada a minha. Pois toda a gente diz que é sempre que era mulher, só dona do meu nariz. E como quero ser feliz, escolho o peixe que eu quiser. Ana não como uma é uma não própria. Como é próprio de mim não podia ser que eu sobre um bacalhau no fim. Tenho peixe por homónimo, frita tão bem assim, parece um pseudónimo. Disse que sou Ana, que o meu nome é cada terra. Portelana, Noruega, neva mais do que na serra. Se já disse, então repito, isto não é nome artístico, o epíteto é bonito. E de nome de registro passou a nome da guerra. Ana é nome comum, mas é uma nome própria. Como é próprio de mim, não podia ser tão sobre um bacalhau no fim. Tenho peixe por homónimo, fica tão bem assim que parece um pseudónimo. Arc-en-ciel, en harmonie, la FM en couleur. En couleur. Para nos acompanhar até ao sinal horário das 3 da tarde, vamos ficar com Zé Praia e depois, logo de seguida, você vai ver mais uma bem conhecida e muito, muito, muito gostosa. Mas para já vamos ouvir falar das peripécias do Zé, ele que mora em Lyon. Zé Praia. Seu álbum Terra d'Água, a minha velha carrinha, eu gosto disto, pá, eu gosto disto. Tenho uma velha carrinha, melhor que uma autocaravana. Tanto me faz de cozinha como me serve de cama. Quando me veem passar a caminho do trabalho, até dizem, é carrinha do mundo. Sobrevoam os buracos, tal e qual um avião. Chega a fazer 500 metros sem sequer tocar no chão. Anda tão bem na autoestrada como no pior atalho. Carrinha do... E às vezes finge que não pega para lhe dar um empurrão. Vai para ali aos sussurros, quase arranca o alcatrão. Depois para me impressionar, sabe lá do que é capaz. Até já chegou a dar 180 de marcha atrás. Ter uma carrinha assim, nem passa bem o dia se não fizer algo por mim. Só uma vez tive receio, ainda me custa lembrar. Subiu a serra da estrela em minuto e meio, e eu sempre a travar. E às vezes xixi que não pega, venha dar um empurrão. Vai para ali aos solucinhos, quase arranca o alcatrão. Depois para me impressionar, sabe lá do que é capaz. Até já chegou a dar 180 de marcha atrás. Música. vez chegou a dar 180 de marcha atrás. Esta carinha do, esta carinha do, esta carinha do. Arc-en-Ciel tient tout particulièrement à remercier tous ceux qui ont contribué aux travaux d'amélioration des locaux de la radio. C'est grâce à l'implication et au bon vouloir de chacun d'eux que la radio s'est rajeunie. Un grand merci à l'entreprise Emilio Diaz Électricité Générale à Olivet, l'entreprise GR Service Franck Roux à Saran, l'entreprise DPI Sécurité Patrick Denisot à Blois. SE3P, Gérard Berthaud, Société Enduit et Pose Plaque Plâtre à Maraud-au-Pré. L'entreprise Baticasa 45, Patrick Quintounge, Maçonnerie, Rénovation, Clôture à Orléans. Point P, Matériaux à Ingré. Carrelage Roger à Orléans. La Société Calinette Nettoyage, Manuel Village-Bouche à Ingré. Obre Génial, application de pavimento et Panafiel. L'entreprise Albert Coelho à Orne. L'entreprise Seattle à Olivet. SARL Aurelec Bernardino Azevedo, plomberie à Orléans. L'entreprise Balza Rénovation Peinture Balza Thomas à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Granineiva Industria de Granitos, Sinalia Neiva Antas Esposin. Um beijo, um muito obrigado a todos, um grande merci a todos. Ainda para completar este sinal horário das 15 horas, para saber que Tony Carreira estará no Zénith Orléans no dia 21 de janeiro de 2022 e a Rádio Arc-en-Ciel, ela é partenaire de cet événement. Merci d'en parler à tout le monde autour de vous. Tony Carreira au Zénith d'Orléans le 21 janvier 2022 avec la participation bien sûr partenariat de Radio Arc-en-Ciel Orléans 96.2 FM.

something to hurt you, though. Oh, but the feeling is bad, the feeling is bad. I just don't wanna dance, dance with your baby no more. I never do something to hurt you, though. Oh, but the feeling is bad, the feeling is bad. Something to hurt you, though. Oh, but the feeling is bad, the feeling is bad. Baby, now the party's over. For us, so I'll be on my way. Now that the things which move me are standing still, I know it's only superstition. Baby, but I won't look back. Even though I feel your music, baby, that is that. Oh, I don't wanna dance, dance with your baby no more. I never do something to hurt you, though. Oh, but the feeling is bad, the feeling is bad. Something to hurt you, though. Oh, but the feeling is bad, the feeling is bad. Os sons de Eddie Grant, I Don't Wanna Dance, Dance With You Baby No More. E sabe tão bem curtirmos estas ondas de reggae, mas temos também que falar sobre o horóscopo. Ah, pois é, eu não esqueci. E você, não me diga, já se tinha esquecido. Não, eu sei que não. E eu sei que estamos todos à espera para saber o que é que esta semana que está a entrar nos reserva. E então começamos, como é normal, com o signo de Carneiro. Carneiro, para esta semana, fique de olho nos novos modelos de negócios e investimentos. Sábado que vem vai apontar caminhos diferentes para aumentar os seus rendimentos, administrar as suas posses e preservar o seu património. As compras para a casa e os presentes da família também vão estar no menu do dia durante toda esta semana que está a começar. As decisões no amor visarão a estabilidade, fortaleça as bases materiais e afetivas. A família será para esta semana a sua prioridade. E depois é como diz o outro, não é? Quando a lua cai e o sol está para nascer, meu amor, fica ao meu lado. Stand by me. Benny King. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, just as long as you stand by me. sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Tout sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Oui. In my hand, red, red wine, you make me feel so sad. Anytime I see you go, it make me feel bad. Red, red wine, you make me feel so fine. Monkey packing music on the screen. Red, red wine, you give me holy buzzing, make me do my own thing. Red, red wine, you really know how to love. You're kind of loving like a blessing from above. Red, red wine, I love you right from the start. Right from the start, with all of my heart. Red, red wine in a 80s style. Red, red wine in a modern beat style. Yeah. Till I die, and that's no lie. Red, red wine can't get you on my mind. Wherever you may be, I'll surely find. I'll surely find. Make no fuss, just live. Bom, finalmente, sei lá. Os UB40 é que tinham razão, não é? Give me a little time, let me clear up my mind. Give me a little time, let me clear up my mind. É o que eu digo, eles é que tinham razão. UB40, red, red wine, vinho tinto. Opa! Nesta altura, bom, por aqui assim não, não é? Olha, onde isto ainda está de chuva, ainda está tudo muito cinzento, mas pronto. Fazer um pinguinho tinto, um trajote. Serpejola então, pronto. É aquela base, não é? Está bem. Sabe sempre bem ouvirmos estas músicas deliciosas para ouvir, recordar em português, em francês, em inglês. Ai, que bom, é bom demais estar lado a lado consigo nestas tardes de sábado, com a janela aberta. Ora bem, quem nos dizia a frase do dia era Bob Marley, eu já disse ainda há pouco, volto a repeti-la. E ele dizia então: Deus enviou-me à terra com uma missão. Só ele pode me deter, os homens nunca poderão. E não é falso. Quando liga a telefonia e sintoniza a rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Porque assim nós continuamos com os signos e com a melhor sintonia, porque Portugal tem uma sintonia, especialmente aqui em Olion, 96.2 FM, www.radio-du6arc-en-ciel.fr. Para continuar os signos, como eu estava a dizer anteriormente, signo de touro. Se você é do signo touro, então preste atenção, porque para esta semana a entrada da lua no seu signo vai jogar com o foco bem nas suas necessidades pessoais e nos cuidados da sua beleza. Aproveite o fim de semana próximo para cultivar o amor próprio e colocar a autoestima bem lá para cima. Bom para comprar itens de conforto, renovar a decoração e dar uma maior leveza aos espaços de convivência da sua família. Se você desejar mudar de casa, vão surgir boas opções de negócios. Não se esqueça que para esta semana, abra os olhos, vai ter uns quantos resgates do passado. Arc-en-Ciel, Arc-en-Ciel, en harmonie, la FM en couleur, en couleur. Ooh, baby, I love your way, every day, yeah, yeah. Vamos continuar com as previsões dos signos para a semana que entra. Ora bem, e para ouvir, fica então o signo de Gêmeos. Sábado gostoso para mudar o ambiente para esta semana que começa. Portanto, aproveite e descubra tendências e novidades com os seus amigos. Troque mensagens, resgate amizades antigas que andam distantes e areje a cabeça com assuntos leves. Objetivos pessoais vão estar muito mais claros durante toda esta semana que está a começar. Aproveite uma oportunidade de expansão profissional e financeira. Ai, estou a aproveitar. As melhores soluções vão vir, e você vai ver, nos momentos em que você vai relaxar. Portanto, Gêmeos, relax. A vida é bela. A gente é que trata mal ela. Podia ter sido pior. 15 horas e 26 minutos. Não se perca no tempo. Nós vamos com janela aberta ainda durante mais uma hora. Standing across the room, I saw you smile. Said I wanna talk to you for a little while. But before I make my move, my emotions start running wild. My tongue gets tied, and that's no lie. Looking in your eyes, looking in your big brown eyes, oh yeah. And I've got this to say to you, hey. Girl, I want to make you sweat. Sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push you some more. Girl, I want to make you sweat. Sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it, push it, push it some more. A la la la la long, a la la la la long, long, long, long, long. Come on. A la la la la long, a la la la la long, long, long, long, long. So I say to myself, if she loves me or not. What the dread I know, that love is his to get. With a little bit of this and a little bit of that, the lyrics goes on the attack. My tongue gets tied, and that's no lie. I'm looking in your eyes, I'm looking in your big brown eyes. Ooh, girl, and I've got to say to you, hey. Girl, I want to make you sweat. Sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push you some more. Girl, I want to make you sweat. Sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it, push it, push it some more. A la la la la long, a la la la la long, lonely long, long, long. Ooh yeah. A la la la la long, a la la la la long, lonely long, long, long. One more time. A la la la la long, a la la la la long, lonely long, long, long. Sing it. A la la la la long. A la la la la long, lonely long, long, long. Os sons dos Inner Circle, sweet, la la la la long, la la la la long, la la la la long. A frase para hoje, como nós temos estado a dizer desde o início desta emissão de Janela Aberta, Deus me enviou à Terra com uma missão e só Ele pode me deter. Os homens nunca poderão. Bob Marley. A fé faz mover montanhas. Este é o 184º dia de 2021 e faltam 182 e 181 dias para o termo. Horóscopo para hoje, já falámos de carneiro, já falámos de touro, já falámos de gêmeos, vamos falar de caranguejo e de leão. Ora bem, para caranguejo, as novas amizades e interações num grupo especial vão colorir o seu fim de semana. Fique por dentro das novidades e planeje uma atividade gostosa que poderá acontecer bem perto da natureza, portanto passeie-se. Apanhar bom, ar livre. Bom momento para decidir investimentos, ainda para o signo de caranguejo, dar um maior sentido à vida e começar um novo ciclo. Pense a longo prazo, caranguejo. Planos de desenvolvimento e de crescimento financeiro vão ganhar um novo impulso. Se você é leonino, atenção para esta semana, leão. Futuro em foco neste fim de semana. Determine estratégias, visualize onde quer chegar e alavanque a sua carreira. Se deseja dar uma virada de vida, olhe, elevar padrões e conquistar maior autonomia, então você encontrará durante toda esta semana as portas e a janela aberta. Encerra um longo ciclo e prepara o coração para novas experiências. Inovar, bom, inovar será a palavra-chave no trabalho e em projetos pessoais. Mudanças se apresentam pela frente. Aceite-as. Abra os braços. É bom viver. Sur Arc-en-Ciel, des étoiles plein la tête. Hey yo, big wave. Tell them I come. Come on, time alongside JW. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Chucky mo fina, anane. Chucky mo fina, ne. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you life don't get no better. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Chucky mo fina, anane. Chucky mo fina, ne. Hey, your mama, grele. Step on the dancing floor. Hips be winding, detail rewinding. Take it to the island way. Get your baby mama, put on your dancing shoes. One drop it, pop it low now. Take it to the max now. Jam in this small jam way. Jam in this small jam way. My bestie and your bestie dancing by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make this place go higher? Talking about hey now. Hey now. Let me tell from here. Salomon girl straight up right hoochie mama. Make me party non-stop in a island banda. Swing those hips and back it up to me ragga. A chance for party ladies with a doggy doggy. I'm drumming island reggae, rapping blue, green and yellow. Be tapping on me beat, make a slow wine for me baby. Speakers pumping, people jumping. We're drumming the island way. Shout out to the good time crew all across the islands. Grab your shoes, let me two by two, and now we shine it bright like diamonds. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Talking more fina, ane. Talking more fina, ane. Yes, one drop it, pop it low now. Take it to the max now. Come in the small time way. Wind it. Wind up, go down. Twist your body, but what? We go left, left. We go right, right. Turn it around and forward. Wind up, go down again. Wind up, go down. Wind up, go down. Twist your body backwards. Twist it back. We go left, left. We go right, right. Turn it around and forward. My bestie and your bestie dancing by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Horas e 34 minutos, signo de Virgem, para continuarmos aqui assim com o nosso horóscopo desta semana. Se você é do signo de Virgem, então fique sabendo que deve de falar com quem está longe e matar as saudades. Ou então, olhe, aproveite e vá a um encontro do amor com fé e cuidados dobrados de proteção à sua saúde para esta semana. Atenção, o seu coração falará mais alto do que a razão este fim de semana. Momento de forte ligação com a espiritualidade. Abandone preconceitos, virgem, renove filosofias e alargue os horizontes. Aproveite o fim de semana que vem para curtir a natureza e restaurar as suas forças. Par contra, se você é do signo de Libra, este par contra que assim no meio ficou a matar. Se você é do signo de Balança, então aprofunda as suas amizades. A vida social vai estar bastante agitada neste fim de semana, num ambiente virtual ou então num grupo bem seleto das suas amizades. Os passeios ao ar livre, perto da natureza, vão arejar a sua mente e vão fazer-lhe muito bem ao espírito. Aproveite também, Balança, para pesquisar informações sobre um curso que você quer completar ou fazer, ou então de uma viagem mesmo. Conexões com pessoas queridas de outras localidades ou de outros países e convites bastante atraentes vão despertar, como é que eu ia dizer isto? Bom, vão despertar desejos de... Não, vão despertar desejos de aventura. O que é que você estava a pensar? Ai, Balança, Balança. Esta eu adoro, sou fanzoca. Kamakau Iwo, Summer Over the Rainbow. Continuando com as chamadas dos nossos ouvintes que nos ouvem, que estão à escuta. A frase para hoje, não se esqueça, é uma frase de Bob Marley. E ele dizia, e muito bem, Deus enviou-me à Terra com uma missão. Só Ele pode-me deter. Os homens nunca poderão. Grande frase, sem dúvida nenhuma. Sabem como é que nós dizemos lá em Lisboa também, no Norte, bom, vá no Sul, no Alentejo, no Algarve, no Porto, em Guimarães, sei lá, por todo lado em Portugal. Sabem como é que nós dizemos, não sabem? Não? Ah, então, bora lá, façam lá um esforço. Pour joindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. Bom, está bem, pronto, dizemos que o que não me mata torna-me mais forte. É ou não é? O que não me mata torna-me mais forte. Por aqui assim vamos continuar com o horóscopo para esta semana que entra. Depois de Leão e de Balança, está na hora de Escorpião. Emoções fortes vão marcar este sábado, que vai favorecer o amor e a expressão dos sentimentos. Para a semana que está a entrar, aproveite e vá mais fundo numa relação especial e curta momentos românticos, regados com muito carinho, Escorpião. Bom, também para abrir o caminho, você tem que abrir o seu coração. Tem que trocar confidências com uma amizade, por exemplo, e buscar respostas íntimas e existenciais, bem ao fundo de si. Se estiver só, poderá apaixonar-se inesperadamente. Ai, apaixone-se por mim, Escorpião, estou sozinha. Decida ao futuro. Eu estou terrível. Ok, depois do Escorpião, o signo de Sagitário. Se você é sagitariano ou sagitariana, recupere uma receita de família e curta prazeres gastronómicos neste fim de semana. Para a semana que entra, o clima íntimo, as atividades gostosas em casa, o ar livre, o entendimento sem palavras com o seu parceiro. E as notícias de longe vão alimentar o seu coração. Aproveite também para arrumar as suas coisas, hein? E aumentar o conforto da sua casa. As viagens curtas vão favorecer o amor durante toda esta fase. Mudanças na rotina e no lifestyle estão à vista. Uau! Que onda bacana, como diz o brasileiro. São 15 horas e 41 minutos, o que significa que estamos 19 minutos do sinal horário das 4 da tarde e também do final desta janela aberta para o dia 3 de julho do ano da graça de 2021. E como eu dizia ainda há pouco, este é o 184º dia de 2021, é o 27º sábado, e faltam 181 dias para o termo de 2021 e para o Natal ainda faltam menos, não é? Para o Natal faltam 181 menos 5, porque o Natal é no dia 25 de dezembro e eu gosto muito, muito, muito. Quem é que gosta de Natal? Quem é? Aliás, quem é que não gosta do Natal? É ou não é? É mesmo? Então vamos continuar por aqui assim com muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito. Muito o quê? Pá, muito nada, pá. Muita música boa mesmo. Música boa. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Pronto, Paulo, espero ter dito mais devagar. Un peu louf, cette fois-ci, je l'ai dit doucement, mais d'accord. Ishila na, da oya me, ay kola na, buso wa me, au kola na, kilo no lo se, su hambe na me, da oya me. no lo sé. Porque assim nós continuamos a passos largos para o sinal horário das 4 da tarde e para o final também desta emissão. Quero saber que, fica a saber, aliás, que é bom demais estar consigo. O telefone está a tocar, eu já atendo. Não desista, eu já atendo o telefone, prometo. Mas eu tenho que continuar também aqui assim com os nossos horóscopos para esta semana que entra. Até porque com o sinal horário a aproximar-se a passos rápidos, bom, nós queremos saber também o que é que vai acontecer para esta semana que entra com o signo de Capricórnio e com o signo de Sagitário. Estamos de acordo? É ou não é? É mesmo. Arc-en-ciel, les meilleurs sons latinos. E são mesmo, aliás, todos os bons signos, todos os bons sons, sejam eles quais forem, todos os bons sons estão sempre por aqui, claro que sim, por aqui sim, pela sua Rádio Arc-en-Ciel. O meu nome é Carla Gamboa, já sabe também que eu vou estar lado a lado consigo até às 4 da tarde, com imenso, imenso gosto. Ora bem, tínhamos ficado aqui assim no signo de Sagitário, não era? Era, hã? Com as mudanças na rotina e no lifestyle que estavam à vista. Para ouvir então o signo de Capricórnio, programa hoje, este fim de semana, um dia divertido, brilhe e explore novos prazeres. O sábado vai ter um clima excitante na sua vida íntima para a semana que vem. Inspiração para novos projetos e soluções bem criativas. Os assuntos financeiros vão interferir no casamento e vão limitar os planos a dois. Pense num plano B e encontre caminhos alternativos para estabilizar o orçamento. Vai valer a pena se você ligar o radar nas oportunidades e se você contar, sobretudo, com a sua sorte, signo de Capricórnio. Vai ser uma semana magnífica para si. Se você é do signo de Aquário, então fique sabendo que para a semana que vem vai ser ótimo curtir com a sua família, dar um jeito na sua casa, cuidar das plantas e do jardim e manter a sua saúde protegida. Renovar as estruturas também será uma opção. Negócios imobiliários vão estar bem quentinhos durante esta semana que entra. Liga o seu radar nas oportunidades. O momento é bastante delicado no amor. Cuidado, Aquário. Amplie o diálogo e decida os rumos da sua vida íntima. Gestos carinhosos, acredite, fazem milagres. Portanto, aproveite-se, faça milagres na sua vida pessoal. Para ouvir-se, Gilbert Montagnier. Ai, eu gosto tanto deste. On va s'aimer à toucher le ciel, se séparer, à brûler nos ailes, se retrouver. Va jeter les nosso grande Gilberto Montaigne. On va s'aimer. Ah. Oh là là, si on pouvait seulement s'aimer comme ça. Este é o 184º dia do ano e o 27º sábado. Caramba, que isto está difícil. Faltam-nos 181 dias para o termo de 2021. E fico para ouvir já a seguir, antes do sinal das 4, o sino de peixes. Simplement je te dis que je t'aime, je t'aime. T'es comme un soleil qui brille dans mes nuits. Et je prends racine en toi. Rien qu'à toi. Et ils te diront comment tu n'es en. Tu as fait un homme de moi. O sinal horário das 4 da tarde. Fico por aí assim, sim, sim, porque a música ainda não acabou, a janela aberta ainda não se fechou e ainda nos falta falar também do signo de peixes, como é óbvio, e de tudo o que vai acontecer nesta semana que entra. Então, se você é do signo de peixes, controle a sua ansiedade com treino e fique sabendo que as caminhadas e as atividades ao ar livre vão lhe fazer super bem para esta semana. Durante esta semana você vai ver, vai ter bastante agitação na sua interação com as outras pessoas. Portanto, as trocas de mensagens vão incluir assuntos de trabalho e muitos cuidados com a família. Não se esqueça nunca que as conversas carinhosas com os seus filhos ou mesmo com o seu parceiro ou parceira vão servir para alimentar o coração. Aproveite para aprender algo novo e testar uma ferramenta tecnológica diferente. Nunca se sabe, não é? Agora, para esta semana, quero lhe dizer, se você é do signo de peixes, então, ai, que bom, que bom. Adivinha o quê? O amor está em altas. Para nos levar até ao sinal horário das 4 da tarde. Céline Dion com Encore un soir. Hier, mentir et ma mémoire. Mais je kiffe cette ces visages d'enfant et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Ou si je pouvais encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur. Jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir. Ça restera entre nous, ou juste un léger retard. Où je donne ma place au paradis, si l'on m'oublie sur terre. Encore hier, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur. Il est tard. C'est pas grand chose, rien qu'une pause. Que le temps les horloges se repensent et caresser juste un baiser. Un baiser. Encore un soir. C'est beau, c'est pas beau. C'est beau, c'est très, très, très, très beau. Bem, é assim, eu está na hora de me despedir, não era bem isto que estava, sei lá, que estava, afinal isto está tudo programado, a gente nem sequer, não é, a gente entende-se todos. Esperem lá, eu hoje tenho aqui assim o meu colega comigo e eu tenho que perceber como é que isto funciona. Eu vou ligar os microfones todos. O teu microfone é de que cor? Que color és tu micro? Ai, é... Espera, espera, espere, habla, habla agora. Maintenant tu peux parler, vas-y, dis-moi. C'est bon Carla? Ah ouais, mais continue de parler parce que maintenant je vais baisser tous les autres. Parce qu'en fait je t'ai ouvert tous les micros. Vas-y. Tu m'entends? Bah oui que je t'entends et tout le monde t'entend, hein. Il n'y a pas que moi. Ah ouais. T'as pas tes écouteurs, t'as pas. Bah un petit bonjour à tes auditeurs. J'adore. Je pense que tout le monde a déjà compris à qui appartient cette voix délicieuse. Oh, cette voix délicieuse. Donc, quelque fage la noche flamenca. Te quieres presentar, por favor? Donc, je m'appelle Julien. Je suis animateur, comme tu viens de dire, de Noche Flamenca. Normalement, il y a Luis, mais aujourd'hui, il peut pas venir, malheureusement. Qu'est-ce que je te dise de plus? Bah, qu'il est parti en vacances au soleil. Non, il est sur Orléans. Il nous écoute. Il est revenu de. Ça fait pas longtemps qu'il est revenu d'Espagne. Ah, bueno, vale. Et c'est peut-être pour ça qu'il est pas venu aujourd'hui. Il s'est pas encore remis de tous les chorizos, des taureaux, du soleil, de la paella. Et puis de la qualification de l'Espagne hier soir que je tiens à dédier. Vas-y, tu vas parler de football? Bah vas-y, parle, explique, parce que moi je suis pas foot, donc je suis pas au courant. Je sais que le Portugal c'est fini, hop, bye bye. Par contre, vas-y, parle-moi de l'Espagne. Donc l'Espagne, cette année, ça a été une équipe remodelée avec beaucoup de jeunes. La plupart, c'est leur première fois sélectionnés. Oui. Et hier, ça a été un match très très compliqué contre la Suisse, mais bon, on est au tir au but, on a eu plus de chances qu'eux, et puis en espérant mardi soir de se qualifier pour la finale. Ah, donc il nous reste un espoir. Donc la France, ça se passe comment en fait avec l'équipe de France? Ça a été disqualifié aussi. L'équipe de France, elle a été éliminée par la Suisse. Ouais. Et puis nous on a vengé un peu les Français. C'est ça que c'est bon. Yes, et viva España. Et viva España, oui. Ah, il y avait une chanson, je m'en souviens de mon enfance. Au Portugal, on écoute beaucoup de musique espagnole aussi, hein. Faut le savoir, faut le dire, c'est la vérité. Et c'est... Hein, c'est ça, hein? C'est ça, exactement. C'est comment le titre du... C'est Biba Pagna. Eh ben, attends. On y va. T'es de quelle région, en fait, l'Espagne? De quelle région de Espagne es-tu? Moi, j'en ai deux. J'ai mon papa qui est de l'Andalousie et ma maman qui est du côté de la frontière portugaise. D'où ça? De Badajoz. Ah, Badajoz! Oh, qu'est-ce qu'on aime! Attends. Toi, tu parles en espagnol, moi je parle en portugais, on va essayer. Ce qu'on sait pas dire, on le dit en français. Comme ça, on mélange les trois, et ça peut être sympa, hein. On va essayer. Vamos tentar. Vamos intentar, sim. Estava eu a lembrar-me que quando era pequenita, os meus pais me levavam a Badajoz, muitas vezes comer os chocolates e o torrão de Alicante. É isso. É isso, não é? É ou não é? É isso. Ai, j'adore. Olha, achei aqui sim uma coisa, vamos ouvir, fogo. Não, c'est pas ça. Attends. J'ai oublié quelque chose là. Je sais plus. Oui. Non. Viva España. Dis-moi quelque chose parce que là, je pense que j'ai fait une boulette là. Je pense. Ouais. Ah, ouais. Merci que t'es gentil. Non, je te taquine. On a eu du Jean-Jacques. Non, mais tu me taquines pas, c'est la vérité. On avait du Jean-Jacques Goldman avec Viva España, ça faisait un petit peu. C'était bizarre, dis-moi. Ouais. Et là encore, regarde. Ah, c'est un remix. Entre flores, fandanguillos y alegrías. Vale. Vale. Attends, cómo entiendes. C'est génial. Si Dios pudiera hacer tanta belleza, y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad. Y lloran cuando tienen que marchar. Por eso si hoy este refrán. Y viva España, la gente canta con ardor. Y paso ya de este corrido, la gente aclama al diestro con fervor. Y él saluda paseando a su cuadrilla con esa gracia de hidalgo español. La pelada con su doblez vibra ya y empieza nuestra fiesta nacional. Por eso si hoy es de refrán, y viva España, y siempre la recordarán, y viva España, la gente canta con ardor, y viva España, la vida tiene otro sabor, España, por favor. Qué bonito es el mar Mediterráneo, su costa brava y la costa del sol. La sardana y el fandango me emocionan, porque en sus notas hay vida y hay calor. España siempre ha sido y será eterno paraíso sin igual. Por eso si hoy es de refrán, y viva España, y siempre la recordarán, y viva España, la gente canta con ardor, y viva España, la vida tiene otro sabor, España, por favor. Tema velhinho, velhinho, velhinho, mas estava tão bem. E viva a Espanha! E viva! Julián. Oui. Eres un placer. Sí, un placer. Un placer tenerte aquí conmigo hoy. Igualmente. E sabe muito bem poder praticar o meu espanhol. E... porque passam-se muitos anos sem que eu possa falar espanhol com ninguém. Donc aujourd'hui, je profite avec toi. Voilà. Et je mélange les trois, tu vois. Ouais, ouais. Et oh, c'est tellement simple. Tu penses qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui me comprend pas. Et je parle un cadinho portugais, também. Ai, que bonito. Et falas bem. Et falas muito bem. Diz-me uma coisa. Vocês têm, las noches flamenca duas vezes por semana? Una, yo el nama el sábado y Luis tiene... Noche los jueves y los sábados. Ah, d'accord. Donc, as quintas-feiras e os sábados. E vocês os dois partilham, o que significa que tu estás mais ao sábado, é isso? Sim. Pronto, és o meu companheiro dos sábados. Eu acabo a janela aberta e tu entras com a Noche Flamenca. E isto vai ser giro porque vamos nos encontrar, los dos, muchas veces, por aqui. Claro. E eu, como gosto muito de hablar, me gusta mucho hablar, mucho, mucho, mucho. On dirait pas, hein? Personne ne dirait que je kiffe autant parler comme ça. C'est un truc de ouf, quoi, mais qu'est-ce que tu veux faire? Donc, comme je nunca tenho tempo para me despedir, assim aproveito, je te pique un tout petit peu de ton horaire aussi, même parce que t'as personne après toi. Voilà. Donc, tu peux récupérer les minutes que je te pique moi, tu les récupères après. Il n'y a pas de souci. Ni vu ni connu. Mais tu sais, je tenais à dire aussi que je m'en vais, que je serai pas là pendant deux semaines. Donc je reprends, je pars en vacances avec mes gosses. D'accord. On part dans le Var. Oh, on va dans un super beau camping. Et on va profiter du soleil et des... Non, pas des nanas, parce que je kiffe pas les nanas. Je pourrais kiffer les nanas, hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Bon, toi tu kiffes les nanas? Ah bah moi, oui. Moi je kiffe plutôt les pélos. Mais bon, mais... Bon bah ça commence. Tu vois pourquoi je suis toute seule tout le temps? Parce que je peux pas être accompagnée, sinon je raconte des bêtises. Bah vaut mieux raconter des bêtises que non de rester dans son coin ou. Moi c'est pareil, hein, t'inquiète, hein, je te rassure, c'est. Tu sais, je me rappelais de la chanson « Il y a du soleil, il y a des nanana ». Bon, enfin bref, ça n'a rien à voir non plus. Bon, isto tudo para dizer o quê? Para dizer que foi ótimo ter estado com vocês, saber que você está assim desse lado, à escuta da Rádio Arc-en-Ciel. Para nós é um prazer fenomenal sabermos que temos os melhores ouvintes do mundo e arredores. É verdade, isso? É verdade, é verdade. Puedes lo decir en español, ¿Comprendiste lo que...? Sí, que tenemos los mejores oyentes y... Ah, sí. Y es un placer de tener oyentes así y que continúe muchos años la radio y que estemos muchos años aquí juntos. Ah, sí, sin duda. Muchos, muchos, muchos y buenos años. Es verdaderamente un placer. Yo, como estaba a decir, la janela abierta va a se fechar durante 15 días, duas semaninhas. Yo estoy de volta no próximo día 24 de julho, sábado 24 de julho. Prometo, não vou faltar a este rendezvous. São rendezvous muito importantes para mim. Penso que para si também, que já deve estar a começar a ficar habituado a estas maluqueiras e estas músicas assim um bocado diferentes que eu passo aqui assim nestes sábados à tarde. Julián, te dejo los comandos de la radio. Muchas gracias. Eres toda a ti. Pues voy a hacerlo. ¿Sabes cómo j'essaie de parler l'espagnol? Ouais, ouais, c'est bien, c'est très bien. Bah, écoute, faut y aller. Bon, bah, je vous fais de gros bisous. Para quem for de férias, desejo também excelentes férias. E uma vez mais, beijinhos muito grandes. Sejam felizes e não se esqueçam daquela frase incrível que eu deixei para refletir para esta semana. Aquela frase lindíssima de Bob Marley. Ele fumava umas ganzas valentes, é verdade, mas ele também tinha assim umas músicas e umas ideias espetaculares. E ele dizia, Deus enviou-me à Terra com uma missão. Só ele me poderá deter. Os homens nunca poderão. E é assim, a esperança, efetivamente, é a última a morrer. Beijinhos muito grandes. Até dia 24 de julho. Façam-me um favor de serem muito felizes e de nunca, nunca baixarem os braços, ok? Para terminar, em espanhol, Los Gypsy Kings. Gypsy Kings e Los Lobos. Bye bye. Te necesito una poca de gracia, una poca de gracia para mi pastilla. Y arriba, y arriba, ay, arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Escucha que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero lastimarte a besos despacito, dime las paredes de tu laberinto, cerrar tu cuerpo, tu manuscrito. Intentando, para que está